J265, 1360 kHz, 10 mil watts de potência, Rádio Cidade Pato Branco Limitada, transmitindo música, esporte, notícia e oração. Rádio Cidade Pato Branco, alegrando sua vida. Da nossa irmã Ereni Miranda.